1868 no solo 49, nível direita, solo 121 no decimal 9. Direita 19, 868. Aquilo Zulu, desse mantenha o nível, correção, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 022. 3 mil, Lima Chino Zulu. Salvador, boa noite, bom 868, Lima. Boa noite, Golo 868, táxi aprovado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, Golo no ingresso, Golo 868. Alfa, mantenha antes da Juliette, Golo 874, apenas para informação, tráfego da companhia, 1,4 milhas à sua frente, nivelado no 160, com destino a Ilhéus. Na ciência, tem o tráfego no visual. A 212 chega à torre, 1-8-9-5. Nada, boa. Precisado é com 9-5-0 por 9-4-0-7. Isso é 1-2-5-1. Sim, 1, obrigado, uma boa noite. Guarda autorização de pouso. É 212. Passarei para os 224, vou na proa de Duna, desça 3 mil pés. Boa, Duna 3 mil pés, passarei para os 224. Azul 4107, reduza para 2209. 2209, azul 4107. Gol 9407, decolou 51, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, boa noite. Gol 1868, autorizado pouso, 140 graus, 149. 2192, do Xanena, curto. Do Xanena 6212, autorizado pouso, 140 graus, 149. Xanena 6212, ele pôs. Controle, boa noite, gol 9407. 9407, contato radar, sobe ao 360, via da El. 360, pode voar direto a El? Exato. É a El. Carro 90 Evito, se tiver condições, vou na proa 050 para interceptar o lote. 050, no seu do lado, no seu do lado. Tomadora Xanabé 224, no 3, pushback, acionamento. Correto, 6224, aguarde aproximadamente 4 minutos para o pushback, 6224. 4 minutos, previsão, 6224, obrigado. 3600, subdeturação para o sequenciamento, curva esquerda na proa 045. Esse mantenha o nível 080, então 3600. Só para o táxi, eu gol 1134. Em 114 a bordo. Aracaju com 2 horas, eu também. Eita, solo 121, decimal 9. 219, boa. 2 mil pés, número 2, autorizado ILS. 2 mil pés, autorizado ILS, parceria 2224. Vale, boa, 1134. Paulo 6212, da Chanel, livrando a pista via Fox Track. 6212, boa noite, autorizado Alfa, Kilo, até o faixa 3, atento ao sinalizador, naquele faixa, Xanel 6212. Alfa, Kilo, faixa 3, ciente do Marcha, 6212. 5974, autorizado decolar, 140 graus, 129. Pessoal, após o ingresso do 137 da Gol no portão 01 à sua direita, coordenação Felipe Solo, o senhor tem livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, portão 3, o senhor 6224. Em coordenação com a equipe de solo, após o ingresso da aeronave do 37 no 1, está autorizado 6224. Ele bateu 0, portão 34. Azul 4107, sob vetor, mantenha presente PRO, limite ao localizador, desce para 3 mil pés. Linha PRO, limite ao norte, desce 3 mil pés, Azul 4107. PRO 3600, desce para 4 mil pés, ajuste no 022. 4002, PRO 3600. Serra 98, chama a torre 1895. Papa Romeu, Serra 98, lá na sua cimbra. Papa Romeu, Serra 98, ciente, aguarde autorização de pouso. Rio 5974, decolou 56, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Copy that, sir. Can you please confirm, are you in position 1 of apron 3? That's affirmative. Decolar o perfil da Dael, mesmo. Para 340, via Dael. Via Dael, acendendo ao 340, 5974. Pro 9407, chame centro Recife, frequência 1251. Recife 251, boa noite, até a volta. É. Autorizado para o azul 4107. Patrulha 07, desce para 2 mil pés. Para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 050. Para 210, direita 050, azul 4107. Salvador, Passaredo 2224. Estabilizou, tem a cabeceira 1-0 do antigo Internacional 2 de Julho à vista. Tem 2224, chama a torre 1-8-9-5. 18-95. Só 3600, desça para 2 mil pés, ajuste no 022. 2022-3600. 2224. Passaredo 2224, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 24. 4 radar, subiu 350 via PUCA. 350 PUCA, gol 134. Só 3600, curva direita para 060. 060, 3600. Lima Kilo Zulu, sob vetor para o sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao localizador. Presente PRO, limite ao LOC, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, informa o traço posição de 10 horas, 4.5 milhas, cruzando 5.500 para 2.000, Airbus da TAM. Tenta avisar o contrato, Lima Kilo Zulu. Saulo Salvador, é o Mike Zulu Uniforme. Mike Zulu Uniforme, prossiga. Zulu uniforme na posição 8, do King 8, solicito autorização para ser rebocado para a posição 14 do pátio 1. 8 para 14 do pátio principal, autorizado, chame ao término. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, boa, no dia 98, informação Zulu, pátio 190, recepção. 098, passando identificação, Voiduna, terça 2000 pés, ajuste no 022. 1022, 2000, Duna, voo por 098. 1, 2, 1. Salvador, Oceania 6224, boa noite, ponto de espera pronto, sem condições de decolagem imediata. Ciente, Oceania 6224, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Até ponto de espera, 6224. É 1709. Para 2000, reduzindo para 170 nós, Lima, aquele Zulu. Estabilizado, azul, 4107. 4107, chame a torre, 1895. 1895. 3600, autorizado INS, reporte estabilizado. Reporta lá o seu 3600. Boa noite, azul, 4107, passando do Ana. Azul 4107, número 2, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Aquilo Zulu vai ultrapassar o custo localizador, aguarde a proa para o ILS. Tá certo, lembra aquilo Zulu. Fala, Vendo Vitor, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette, chame através do portão 612. Aqui no Zulu para o localizador, direita 120. Gerente, Lima, aqui no Zulu, senhor, dá pra gente nossa intenção, a posição 97, está em condições visuais, por cancelamento, inclusive para a rotatória, e mantém separação com o TAR para evitar a curta simultânea. Ok, pode prosseguir na proa 100 com a curta final da 17. Positivo, então, proa 100 para a curta da 97, Lima, aqui no Zulu, descendo para a 2. Rio 5974, chame o centro Recife, frequência 251. Pela frequência 974. 1134, chame centro Recife 1685. 265, 1134, já. Controle Salvador, boa noite, 3152, informação Zulu. 3152, direto Duna, desce 2000 pés, ajuste no 022. 2000 Duna no 022, 3152. Estabilizou o seu 3600. 3600, chama a torre, 1895. Salvador Ground American 230, approaching Apron 1. Please confirm, is it 229 or 239, sir? 230. 600, guarda autorização de pouso. Okay. Stand by for clearance to enter main apron, American 230. Okay, stand by, American 230. A saída do 24 antes da Juliette. Tanner 6224, previsão para decolagem, mais 2 minutos e meio. Cliente 6224, grato pela informação. Azul 4107, no solo 06, livre à direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direita, solo 219, azul 4107. Azul 6908, acione identificação, voe na Proiduna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 022. Direto Duna, 3.000 pés, 1022, azul 6908. Graus 139. Ele pousa na débita 3600. Tente em direção ao parte 5. Táxi aprovado até a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, passando do 2224. 2224, você é bom, Luciano. Salvador, muito boa noite, Azul 4107. Boa noite, Azul 4107, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, 4107. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 4107. Alfa, Kilo. Aquilo, afirmo, senhor November Victor, autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 118 decimal 95 para cruzamento do campo, senhor November Victor. American 230, clear to enter main apron until stand 11. Only when you finish towing, sir. Okay, clear to enter main apron, American 230. Mer 6224, autorizado alinhar e manter. Alinha mantendo 224. Salve Salvador, o São Mike Zulu Uniforme informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 14 do pátio principal. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, Uniforme. Obrigado, boa noite. No solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, autorizado, chamada 29, solo, Patango Lima, Kilo Zulu, autorizado por sistema 7, 130 graus, 139. Sente o livro pós 97, tá baixa a travada, vem mais aqui no Zulu. Papá Romeu, Serra November Vitor, aguarde para o cruzamento, tem um tráfego na curta final, pistão no 7. Oceaner 6224, pista livre, autorizado decolar, 130 graus, 129. Livre, decolagem pista 90, Oceaner 6224, iniciando. 1098, autorizado DLS, ajuste no 022. Autorizado DLS, dá no 0, 1022, gol no 098. 3152 indicado. 2509, 3152. Sente azul, 6908, reduza para 240, segue tráfego da TAM, 7 milhas à frente. Reduzindo, azul, 6908. Controle Salvador, Xané 6224, decolou na sua escuta. É 224, contato radar, suba 190, direto ponte. 190, direto ponte, 6224. Vive táxi à direita para o Garra da Bahia Terra. Papa Tango Lima, Quilos Lu, bom descanso. Papá Romeu, Serra, Novembro, Vitor, livre cruzamento, ao estacionar, frequência livre, parte 5. Boa noite. Controle 6224. Prossiga. Poderia coisar a ponte de Aracaju, por gentileza? Obrigado. Autorizado Aracaju, 6224, obrigado. Estabilizado, campo à vista, gol no 098. Gol no 098, completo final do procedimento de elétrica, na sua Renault 895. Sou 1895, boa noite, gol no 098. Boa noite. Salvador, boa noite, o gol no 098, na meia milha para o Índia Serra. Gol no 098, avistado, autorizado, pouso no passo 0 graus, 12. Ele pousa no 0, gol no 098. P908, desça para 2.000 pés, ajuste no 022, Informação autorizada final do procedimento ILSK para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 1022, Sulu 6908, livre ILSK, reporte estado. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 11. You have a good evening. Copy that, sir. Good evening, sir. Zona 52 já estabilizado? Estabilizado, 3152. Tradicional do procedimento de LSX, chame o torre 1-8-95. 1-8-95, 3152. Torre Salvador, boa noite, TAN 3152. TAN 3152, aguarde autorização de pouso. Guarda 3152. Pulo 098 no solo 17. Libere à direita, solo 121 no decimal 9. Isso, solo 219, boa noite. Boa noite, voo no 098, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette no 03, voo no 098. 2. Localizador já está visual com o Salvador. Completa final do procedimento de LSX, chame torre no 8, decimal 95. 895, uma boa noite, senhora. Torre Salvador, muito boa, azul 6908. Pistão no zero, final de 8 milhas. Gente, aguarde a autorização de pouso. Fazendo. Solo 2-0, libere a direita, solo 1-2-1 no decimal 9. direita, 219, está 3152. Azul 6908, autorizado pouso no 50 graus, 129. Livre pouso, pistão no zero, azul 6908. Com 3152, autorizado Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o 02, 3152. Dois, dois, quatro, está a 1,3 milhas sudoeste da posição Conde. O serviço radar está encerrado. Chame Aracaju em 120, decimal 3. Canar 6224, copia a informação. Canar 6224, controle Salvador. Escuta, 6224. Agora 10 milhas sudoeste da posição Conde, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203, muito obrigado. O 6224. Canar 6258, aciona identificação. Desça para 3 mil pés na proa de Duna, ajuste em Salvador 1022. A 908 no solo 22, libera a direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, azul 6908. Salvador, gol 1868. Gol 1868, boa noite, informação em curso é Alfa para Aracaju. Eu tenho aprovado nível de voo 230, o senhor está pronto para cópia? Copia quente da Alfa, o 1868. Só um minutinho, por gentileza. Quarto. Azul 6908, é o solo de Salvador? Prossiga 6908. 6908, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, 6908. Voo 1868, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 230. Pista em uso 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-2-7, chegou no 8-6-8. Para Caju autorizado, nível 2-3-0, decolada 10, curva à esquerda, Fuca, transição Caju, Golf 6-7-7, 2-0-8, controle aciona 5-1-2-7, gol 1-8-6-8. 5127, protegimento correto, voo no 868, portão 1, no chame pronto para o pushback acionamento. Semana gol 868. Cordial. Boa noite, passarela 2228 com a Alfa. 2228, boa noite, Alfa, confere, eu tenho 180 já aprovado. Prepare por gentileza Arbor, após Arbor Elefa e após Elefa direto conforme rota. E aguarde o minuto 4 para você do 2228. Matilha, você escuta 2228. Peça para 2.000 pés, 2 zonas, está autorizada a sua. Né, 6258, controle Salvador. 6258, desça para 2.000 pés, ajuste 1022. Está autorizado a final do procedimento de LSX para pista 10D, Salvador, repasse estabilizado. Pronto para cópia. Cópia 28. Passarela 2228, autorizada para Serra Brava, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 180, pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto conforme rota. Controle 120.8. Transponder 5125, passarela 2228. Ativo, autorizado 180, decolando 10, com a primeira à direita, pressiona a Borelefa, após conforme rota, aciona 5125, chama controle em 1208, passarela 2228. Protegimento correto, passarela 2228, na remota do pátio principal, chame pronto para o push back acionamento. Tá pronto, puxa acionamento, não se escuta, passarela 2228. 2228 para puxa acionamento. Tem moto do pátio principal aprovado para o estacionamento, passarelo 2228, chame táxi. Livre posicionamento, chama táxi, passarelo 2228. Scanner 6258, complexo 9.5. Fazor, me chame em torre frequência 8.95. Fala Salvador, gol 1868, vai te ver com seu nome. Então, Uno inicia agora, senhor. Afirmo, pronto. Teste agilizando, livre, chame táxi, 1868. Livre, chame táxi, gol 1868. Xené 6258, avistado, autorizado o pouso, pistão no zero, 150 graus na 3. Passarela 2228 com 42 no POB, 5 horas, altera Salvador. 02228, taxi até outra vez do portão 612. Ajuste no 021, agora acabou de mudar um no 021. Aguarde para seguir o táxi no através do portão 612, passarela 2228. Matinho, é o pátio, põe o portão 612, com o 021 no ajuste, guardando para prosseguir o passeio 2228. Xané 6258 no solo 38, libere a direita, solo 121, decimal 9. prosseguindo, Gol 1868. Certo. Pilote Juliette 6258, táxi aprovado Alfa, chama ingresso do táxi aí, Juliette. Alfa é agora, né? Fala de 1868, fala pra aí, Fernando, por 21. Gente, 1868. Fala. 02228, autorizado até o ponto de espera, pistão 0, via parte em Índia, Juliette no 021. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95. Passarelo 2228, tem um bom voo. Vai prosseguir, a Pátio Índia, lá 1895, passageiro 2228, obrigado, senhor. Um ótimo trabalho. Igualmente. Salvador, passageiro 2228, ponto de espera pronto, dá 1-0. Autorizado, decolar, 150 graus, 1-0-9. Me decola, passageiro 2228. Puxa, 6258, autorizado, Juliette, portão 05. Fala, Guamão 868. Possível, senhor. Na presença, agora pronto pra continuar o nosso pushback. Puxa, então aprovado no 868, chame táxi. Livre, chama táxi, Guamão 868. Da 3891, quero identificação dessa para 4 mil pés na proa de Pelô, o ajuste é no 021 em Salvador. 021, 4 mil Pelô, está presente 91. Controle 120, decimal 8. Controle 208, passaria do 2228. Prossiga. 1098 autorizado Sierra Bravo Sierra Golf, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 120 decimal 8, transponder 5132, gol no 098. Autorizado conforme o plano para Sierra Bravo Sierra Golf, São Gonçalo do Amarante, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Zipar. Chamando o controle 208, 51132, eu transpondo o Gol 1098. Barreira de protegimento, Gol no 098, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Pagaremos. 180, após 2000 pés, voe direto, eleva. Após 2000 pés, vetorizado eleva, sobe para o 180, passaria 2228. Copiado no 868, 174, Recife 224, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 021, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, gol no 868, tem um bom voo. Boa noite. Salvador, passarela 2228. 2228, sua passarela, prossiga. Alguma possibilidade para outro destino, senhorita? A nossa ideal seria 260, que é Baquilito 001. Por nós aqui não tem problema, mas eu preciso coordenar com o Centro Recife. Eu gosto de coordenação. Muito obrigado pela coordenação, senhorita. 2228, autorizado pelo Centro Recife, direto Conquista. Muitíssimo obrigado, Conquista 2228. Portão 3, aprovado, chame táxi. Chame táxi, boa, 093.